com a força do chicote. E dava tapas na face, produzindo-lhe a dor. E tiraram a roupa do mestre na presença de muitos. Zombavam e riam do Mestre Jesus. E a coroa de espinhos marcava sua fronte ferida. Mestre Jesus, desprezado, humilhado, o Mestre não reclamou. Pelos meus pecados, pela terra.